mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? Online sem resposta é resposta. Já foi a maior alegria do meu coração, mas depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? Online sem resposta é resposta. Tá mandando mensagem pra quê? Voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? Online sem resposta é resposta. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não suporta. Você só gosta de quem não suporta.